Família MV, conexão Rio de Janeiro, São Paulo, Mica. Mas que gata, hey, oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar. Mas que gata, hey, oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar. Te pago um drink, pago um drink. Linda, diz qual é seu nome. Pago um drink, pago um drink. Se prepare pra essa noite. É que ela chega com sucesso, chega bem, bem. Tento me aproximar, ela já vem, vem. Então me dá seu telefone que eu te ligo. Então me diz qual é o seu nome que eu te ligo. Quem é essa mina linda? Quero estar a seu lado. Esse seu jeitinho sexy me deixa vidrado. Olha ela, quem é ela? Aqui na rua nunca virou mais bela. É que eu já te vi, sei e gostei. Mas nem sei seu nome. Eu já te vi, sei e gostei. Mas nem sei seu nome. Gata, hey, oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar. Mas que gata, hey, oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, e aí, família? Eu quero te beijar, tudo só certo? Quero te beijar. Te pago um drink, pago um drink. Linda, diz qual é seu nome. Te pago um drink, pago um drink. Se prepare aqui, pra essa noite. Eu já sei onde ela quer chegar. Quer curtir a brisa de frente pro mar. Comigo no meu carro eu não vou suportar. Não, não. Aumenta a vontade de te agarrar. Então, vou te levar no ponto mais alto. Você é assim tão linda de vestido e salto. De cima da favela vendo o sol nascer. Aonde fui criado e fiz acontecer. E eu sinto seu cheiro e beijo a sua boca tirando a roupa. Eu sei onde ela quer chegar. Eu sei o que ela quer porque eu já te vi. Sei e gostei, mas nem sei seu nome. Eu já te vi, sei e gostei. Me diz qual é seu nome. Mas que gata, hey, oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Oh, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar. Oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, junto, eu quero te beijar, vem, só quero te vem, beijar. Vem. Te pago um drink, pago um drink. Linda, diz qual é seu nome. Te pago um drink, pago um drink. Ei, se prepare ei, pra essa ei, noite. Mexeu comigo quando eu te avistei. Da flecha que cupido nela eu acertei. Ah, ah, vem no meu ritmo que eu vou te levar. Conduzindo os seus passos pronto pra te ganhar. Ei, porque eu desejo ela, porque eu só penso nela. Sempre acontece, o mundo para quando eu tô com ela. Perfeita pra mim, bem feita pra mim. Causa efeito em mim, te desejo. Bagunçou a minha mente com uma intenção. Ela é toda maluqueira, chamou atenção. A vida é louca pra viver tão sério. Tô desvendando todos os seus mistérios. Porque eu já te vi, sei e gostei. Mas nem sei seu nome. Eu já te vi, sei e gostei. Me diz qual é seu nome. Mas que gata, hey, oh, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar. Mas que gata, hey, oh, me dá seu telefone que essa noite eu quero te conhecer. Hey, oh, eu quero te beijar, só quero te beijar. Te pago um drink, pago um drink. Linda, diz qual é seu nome. Te pago um drink, pago um drink. Se prepare pra essa noite. Te pago um drink, pago um drink. Linda, diz qual é seu nome. Pago um drink, pago um drink. Se prepare pra essa noite.